Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. E sejam bem-vindos à 33ª edição do Nerdrops, uma edição histórica. Histórica porque 33 é a idade de Cristo. Nossa! Mas não, é um retardado mesmo. Não, não podia faltar a piadinha, né? Falando em plágio, né? É isso, chegamos aí a mais uma semana, o Nerdrops, inovador como sempre, plagiando como nunca. Entrando no programa agora, Eduardo Horonix. Fala galera, aqui é Eduardo Horonix, a voz mais rápida da podosfera, e finalmente estou de volta no Nerdrops, e agora também como definitivamente colaborador. Então vamos direto aos nossos e-mails. X-mail. Nerdmail. É isso aí, pessoas. Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails do Nerdrop. De onde mais, né? É isso aí, Guizão. Fala sobre a Rádio Animix. Estamos todos os dias na nossa parceira Rádio Animix. Às terças-feiras, às 10 horas da noite, que é o programa da semana. Às segundas-feiras e quartas-feiras, às 8 horas da manhã. E quintas-feiras, às 10 da noite. Esses últimos programas são a reprise do programa semanal. Eu queria que tivesse às sextas-feiras também. E aos sábados e domingos, por que não? Não, sábado e domingo a gente precisa descansar. Porque o que a galera não sabe... É o filme. O que a galera não sabe é que se for realmente... E ter que repetir 4 vezes as piadinhas é duro, velho. Isso que é podcast feito na raça, meu. Tem um scriptzinho aqui, a gente tem que seguir todinho. A gente grava uma vez, a gente grava uma vez e plageia nas seguidas, né? Quando você não tem edição, é isso que você faz mesmo. Vamos então aos nossos e-mails. O primeiro é do Eduardo Cosso, 31 anos, São Paulo, capital. Novamente, fico imaginando no que os americanos pensam. Tudo bem, ainda tá numa outra mídia para o cinema, porém tem que manter alguma coisa do original. Se transformar em Ghost in the Shell em live action com um roteiro que mostra o dia a dia de uma policial no futuro, putz, tem que ter muito mecha e bastante cyberpunk, senão ficará péssimo. Eu também gostei do Terminator Salvation, claro que o roteiro tem furos, porém esteticamente é bem interessante e tem cenas de ação muito legais. Espero que os novos filmes melhorem o roteiro, senão será outro fracasso no cinema e a empresa que comprou os direitos vai se arrepender muito do negócio. Valeu e até a próxima. Eduardo, quem tem furos é o coração do John Connor, velho. O roteiro não tem furo. Tem, não, cara. Tem um rasgo, né, cara? Apesar da moto, aquelas motos Terminator ser tão desenvolvidas tecnologicamente e não conseguir ver um cabo cruzando a estrada. Temos também aí um e-mail enfiado, né, do Henrique Lacerda. What's up? Ele sempre se apresenta assim. Eu não conhecia, né? O cara, eu cheguei. Como que é? E aí, beleza, eu sou o Sufi. What's up? Você tá constipado, cara? Ele disse que pra variar, o cast tá ótimo. Ele diz também que é sobre a tradução de Ghost in the Shell no Brasil. Pode ser o fantasma do futuro, que é uma coisa aceitável. E ele diz aceitável porque eles poderiam piorar e colocar algo como o fantasma da colcha. Ou pior, né? O fantasma frentista. Beijo na boca com arroba. Ouço tá vocês merda. Na segunda. Na verdade, você vai ouvir a gente daqui a pouco. O João Ricardo mandou o seguinte e-mail. Olá, galera do Nerdrops. Entre parênteses, saudação padrão. Que quando você não lembra do nome dos apresentadores, você coloca a galera do Nerdrops. Eu estava me deliciando com o Nerdrops 32, enobrecido pelas participações de Dudu Salles e Rubens Cavalheiro. É, dos convidados ele lembrou, né? Exato. E ao mesmo tempo, dando uma limpada na pasta de músicas e me deparei com a versão remixada do tema de um jogo que foi um marco na minha geração. Todos nós, que são trintões, né, Oliver? Jogamos Top Gear e as músicas do jogo ficaram marcadas na nossa mente, em especial a primeira música de cada início de campeonato. Essa versão é bem interessante. Mando pra vocês, caso não tenha, ele não mandou, para usarem. Ele mandou, convidir. Maluco. Mandou. Ah, mandou? É que você só tá lendo o texto na pauta, seu animal. Ou você queria uma pauta com trilha sonora também. Eu sei, meu filho, mas eu não me lembro de anexo nos e-mails. Nossa, sensacional. Ele acha que tá lendo no iPad, né, o negócio. Não, você sabe muito bem, Oliver. O iPad não tem áudio, desculpa. Ou você ouve, ou você lê o e-mail. Ah, é mesmo, ele não é multifuncional, né? Mando pra vocês usarem, se quiser, como BGM no bloco de notícias de games. E sobre o programa, tenho só uma coisa a mencionar. O Luiz Flap Sussi tem razão. Os mamilos da Pamela Anderson estão mais escuros. Eu também acompanho a carreira dela. Isso é sinal de gravidez, segundo os anais da medicina. Estaria ela com as p*** cheias de leite, ao invés de silicone? Cara, se foi pelos anais da medicina, ela não tá grávida, não. Se não conhece a anatomia, p***. Não, brincadeira, mas é verdade mesmo, cara. Tava muito escuro. Aí o Cosme Magalhães, o Cosmides, mandou: olá, estranhos, seguem as dúvidas e os comentários irrelevantes. O Sussi cheirou o quê? Cavaleiros do Zodíaco só foi passar na TV a cabo em 2004. Nossa, não lembrava disso. Hoje ninguém, porra. Até hoje ninguém sabe o que o Sussi cheira, cara. Né, certeza. Porra, eu curto Alien Extraordinária. Sei que o filme é ruim demais, mas eu gosto. É, nossos pêsames. Corretor do Exterminator Polar. Hã? Apocalipse não é um tipo de final, não? Comandos em ações, Sussis. Como assim ninguém fez trocadilho? Essa foi foda. Comandos em ações, foi demais. Olha aqui a ação do Shadow, do Ninja. E como assim ninguém fez trocadilho com aranha e vagina? Pelo amor de Deus. Que feira que você vai que os caras vendem ações? Sarcado. Eu fiquei imaginando que porra, vende ação na feira. Não, é. Cara, vende no busão, entra no busão. Olá, passageiros, desculpe incomodá-los nessa sua viagem. Tem ações, aqueles bilhetes de loteria. Aqueles bilhetes de loteria que os velhinhos vendem agora virou ação. É, o jogo do bicho agora. Mas não, estou aqui vendendo ações. Como assim ninguém fez trocadilho com aranha e vagina? Pelo amor de Deus. É, Rock das Aranhas, né? O Raul Seixas já. Então. E peraí, mitologia do Thor? Que p*** é essa? Nossa, você falou tudo. Mitologia do Thor, que p*** é essa, né? Né, exato. Respondam, por favor. Pois é, Cosmides, tudo já foi respondido, né? Se não foi respondido, azar o seu. E para o próximo e-mail. Não, na verdade, eu queria só falar pro Cosmides que, se ele não sabe, TV a cabo, se você não conhece TV a cabo, cabo, a TV a cabo transmite também os canais básicos, TV, Globo, na época Manchete, mas eu vou falar a verdade. Você vai bater na tecla que você tava certo aquela hora. Não, eu ia assumir, eu não lembro da TV Manchete na TV a cabo, velho. Cara, eu acho... Não, lógico que é mentira minha. Você acha que fala alguma verdade? Bom, e conforme prometido pelo incansável Renan Miura, vulgo Zaider, do podcast Lagcast, ele mandou esse e-mail à meia-noite 25, são 1h25 da madrugada. Se ele demora uma hora, não ia entrar, tá vendo? E aí você não ia ter batido a sua meta. Ou você manda esses e-mails um pouco mais cedo, ou não entra, cara. Brincadeira, cara. Fala, povo do Nerd Drops. Ou será que eu terei que dizer um por um? Luiz Sussi, Guizão, Polar, Oliver. Ah, deixa pra lá. Escrever um por um cansa e deixa o e-mail menor. Eu acho que deixa maior, né? Eu presumo que deixa maior. Não, cara, o que ele quis dizer foi o e-mail conteúdo, velho. O conteúdo relevante. Por isso generalizamos. Continuando aqui, queria ter gravado uma mensagem de voz junto com mais algum integrante do meu podcast pra mandar pra você. Vocês, quer dizer, um jabá completo, né? Já tá quanto aí, Polar? Contabilizou R$350 já ou não? Não, tá subindo ainda. Ah, beleza. Mas não consegui. Na semana que vem eu vou tentar. Vai tentar não, velho. Você tem que mandar e será cobrado por isso, entendeu? É, por kbyte. Hoje não dá pra escrever e-mail longo, comentando parte por parte, então vamos para a rasgação de seda, que estava foda, engraçado, informativo, como sempre. Informativo não vamos usar mais, que pode ser plágio, tá? Nem nerd. Mais um comentário aqui, não é só o Michael Bay que usa brinquedos nos storyboards, mas o que dirigiu Velozes e Furiosos, Tokyo Drift, que agora não me recordo o nome, eu acho que é Justin Lin, se não me engano. Isso. E não quero procurar no Google, diz no filme com comentários que ele passou dias sentado com um monte de carrinhos montando as cenas de corrida do filme e tinha medo que os executivos viessem para uma reunião surpresa e dessem com ele lá brincando de carrinhos. Bem, por enquanto é só, para não faltar o e-mail, abraço e até o próximo. próximo. E um abraço aí pro Renan também. Vamos agora aos comentários? Cara, teve aí o stalker do Polar, o Oro. Ah, meu, stalker é seu maluco. Cara, ele é meio estranho. Ô, louco! Então, já sabemos quem que é o stalker do Polar aqui, então. Pera aí, deixa eu separar o arquivo. É stalker. E aí ele diz assim, bem que poderia deixar os ouvintes escolher a música quando não tivesse convidado. Fazer um sorteio pelo Twitter. C cedilha maiúsculo ponto C cedilha minúsculo. É, cara, é uma ideia. Uma ideia boa. Que a gente não vai pôr em prática. Outra coisa que podia acontecer também é, de repente, a galera mandar link. Se for do programa da semana, o Nerd Drops da segunda-feira, tá construindo a pauta e tal, pode mandar o link com notícia também, de repente. Opa! E dinheiro. Vocês uma coisa interativa, dinheiro, né? Uma coisa plagiada. Vamos nessa, gente. Vamos lá. Temos também o comentário do Joe. E aí, Joe, beleza, irmão? Muito bom o programa. Resolvi deixar um comentário pela página de comentários, pois estava com preguiça de mandar um Gmail. Pela segunda vez, ninguém entendeu meus risos quando ouvi como funciona o processo de direção de Michael Bay. Espero que o filme de Ghost in the Shell não fuja muito do original, tendo um fim semelhante ao filme original. Original, original? Vou procurar ler Ronin. Depois que foi dito no cast, não sabia que se tratava de uma história tão interessante. Normalmente, coisa envolvendo samurais não chamam minha atenção. Tem os dedões da mão um pouco semelhante ao da Megan Fox. Deve ser algo genético. Não ligo muito pra a estética, mas por causa desses dedos, nunca fui muito bom nos videogames. Joe, é o seguinte, velho. Chega uma hora na vida de um homem que você vai ligar pra estética assim, velho. E o que o Caio César disse? Salve, Nerdaiata. Seus malucos, que raio de sinopse esquisita que vocês fizeram de Ronin para os das antigas e sílaba tônica no Nin. Das antigas pra quem foi? Isso daí foi antes daquela correção lá do português que teve agora. Foi pra não dar spoilers ou memória falhou? Ou pior, não entender o final. Parabéns por mais um programaço. Abração. A gente resumiu bem, porque já tá horas de gravação, então não dava pra citar uma história inteira, uma graphic novel inteira do Frank Miller, né, cara? E o Almire, do Profissional de Bermudas, manda. Muito bom Drops, pessoal. Eu sei o nome de vocês, mas não vou citar um por um. H-E, H-E. Porra, mas que merda, né, velho? Ninguém quer citar o nome de todo mundo? Porra, cita o meu pelo menos. É porque senão eu comento o comentário fica muito pequeno. Se falar o nome de cada um 3 vezes, solta um plágio. Aí ele continua. A prova de que anime barra mangá em live action não funciona muito bem foi o filme que assisti recentemente, It the Killer. O filme em si é maneiro. A história... Bom. Ela é boa? Legal, cara. Verei depois. A história é bem maluca, assim como o próprio assassino It. Tem muita violência, mas algumas coisas ficaram trash, como It cortando pessoas ao meio. Tenho medo de um live action de Akira e Evangelion. Esse último, meu anime preferido de todos os tempos ever, Ultra Mega Blaster, foda. Bem, acabei falando mais do Nerd Drops passado, que eu ainda nem ouvi, mas ouvirei. E essa foram as leituras de e-mails e comentários do Nerd Drops. Estamos agora com o Nerd Drops 33, o Nerd Drops de Cristo. Bota uma matinha de carnaval aí atrás. Não fala isso não, que vai ser vetado, hein? Ai, vou voltar pro cast, pô. Cinema. E com vocês, os destaques de cinema. Caraca, merece uma musiquinha. Pã, pã, pã, pã, pã, pã. Marvel pode ter escolhido seu Capitão América no cinema. Mark Miller disse que já está com financiamento para o filme de super-herói que vai dirigir. Piratas do Caribe 4 encontra o seu vilão. Ator de Watchmen fez testes para ser Bilbo Baggins em O Hobbit. Épico grego War of Gods tem sua primeira atriz confirmada. Bruce Willis fala sobre Duro de Matar 5 e Corpo Fechado 2. Michael Sheen entrega o seu personagem em Tron Legacy. Mickey Rourke deve ser mesmo Corin, um remake de Conan. Greg Berlanti pode dirigir novo filme do Flash. Transformers 3 vai explodir Chicago e Moscou. De uma forma chicante. Universal cancela Procurado 2. Bem, essa semana o site Comic Book Movie falou que o ator que vai fazer o Capitão América na telona já foi escolhido pela Marvel, né? As fontes do site estão dizendo que foi Robert Buckley o escolhido que será o Sentinela da Liberdade no cinema, no filme que é do John Johnston. Pra quem não conhece Buckley, ele fazia aquele seriado One Tree Hill, que aqui ficou conhecido como Lances da Vida no SBT. Por que não, né? Por que não? Tudo a ver. Eu tô com medo, cara. O SBT comprou True Blood, Sus. Ô, louco! Não, chamar Aventuras de Verão de Vampiros de Verão. Ou vai fazer alguma chamada aos dentes separados da Suki. Ai, meu Deus, para de falar da Suki, velho. Eu não sei se eu dou risada ou se eu faço um gol, né, velho? Você sabe que o único cara que tinha me deixado animado e falou, pô, se for o Capitão América vai ficar legal, tinha sido o Jim Winchester, do Sobrenatural. O cara lá que faz Chuck também ficou legal, velho. Ah, pra mim tinha que ser o Dolph Lundgren. Chute no peito. Esse ia ser, ele devia ser o vô, né, do Capitão América. Não, não, ele seria o verdadeiro Capitão América, velho. Desde 1930, viu? Mas sem congelar, né? Congelou, a cara não congelou, ué. O cara come o couro e continuou deformando, pô. Ela ficou com a cara de fora. O problema é o escudo parecer uma calotinha de fusca, né, velho? No braço dele vai parecer mesmo. Pô, podia ser o Eric Bana, hein? Show de interpretação, velho. Um filme bom que esse Eric Bana fez foi aquele com o Adam Sandler e com o Seth Rogen lá. Caramba, achei que você ia falar a Troia. Eu achei que você fosse falar o Falcão Negro em Perigo. Filmão, cara. Passou esse dia na TV a cabo de novo, hein? Que loucura. Mas como que era mesmo? Era Thor, né? Quem? Volta pra notícia aí, pelo amor de Deus. E só pra terminar aqui, né? O filme do Capitão América, que vai chamar The First Avenger Captain America, começa as filmagens agora no meio do ano. E o lançamento dele tá previsto pra 22 de julho de 2011. Se fosse o Dolph Lundgren, seria o The Very First Avenger, né? The very first. Galera, e essa semana, Mark Miller disse que já tá com financiamento pra dirigir um filme de super-herói. Ele tá envolvido nas produções de Kick-Ass e Risca, ou Procurado 2. O Mark Miller, ele vai tentar ser um diretor. Ele havia adiantado já em novembro pra gente, e agora ele tem sinal verde pra começar a rodar. O Miller quis fazer o filme, mesmo esquema que o diretor Matthew Vaughn, do Kick-Ass. Ele conseguiu um financiamento independente, e longe dos estúdios o cara pode fazer o que ele quer, e isso daí, como a gente sabe, eu acho que pode não ser a maior bilheteria ou não ter a maior quantidade de público pagante, né? Mas pelo menos acho que o público que vai gostar o filme, vai apreciar o filme. Garante uma liberdade de roteiro. Exatamente, também, né? Você não tem, cara, que fazer filme pra retardado. Só lembrando aí que ele vai ser rodado na Escócia, onde ele nasceu e mora, com atores desconhecidos, porque ele só tem o financiamento do filme, ele não tem um dos atores. Ele já era pedido muito do cara, né, velho? E vão ter tudo. Faz aí um carnezinho da lá, né? A galera aí vai ter em torno de 20 anos e o diretor quer estar com o filme pronto até o início de 2011. Outra coisa, Mark Miller, primo de Frank Miller. Isso daí não é necessariamente bom, né, cara? A gente não tem bons precedentes nessa área aí. Afinal de contas, o Frank Miller saiu dos roteiros pra dirigir o Spirit e a gente viu no que deu. O Goyer saiu dos roteiros do Batman pra dirigir o Blade, por exemplo, né? E também a gente viu no que deu, né? O Lucas, né? Ele parou de escrever pra dirigir os três fantásticos filmes da nova trilogia Star Wars e a gente viu no que deu também, né, cara? Então, quer dizer, a gente tem que estar bem vacinado com isso aí. O Lucas que você diz aí é o Lucas Silva e Silva, falando diretamente do mundo da Lua? Não, da Lua de Endor, seu idiota. Ah, eu sabia, eu tava esperando alguém fazer a piada. O que o cara vai fazer, assim, com pouco orçamento, um filme de super-herói? Ele tá achando que ele vai ser o novo Bryan Singer? É, o Bryan Singer, o que ele fez uma vez, né, anos atrás com o primeiro filme do X-Men, ele não consegue mais, porque antes a gente tinha aquela dificuldade enorme de fazer um filme com um herói só, né, e ele conseguiu de repente fazer com quatro heróis e quatro vilões um filme muito legal que é o X-Men, e com pouca grana, cara, e com gente que até então não tinha grande evidência em Hollywood, né, cara, eram dois ou três atores no máximo, até então o Hugh Jackman não era conhecido, e cara, puta de um sucesso, né? Conseguiu garantir mais dois filmes pra franquia aí. E vou te falar, cara, um tempo atrás aí, o Submarino tava com os quatro filmes, né? Os três X-Men e o Wolverine num box legal, cara. Vale a pena dar uma visualizada lá no Submarino e comprar pelo nosso link. Compre pelo nosso link que vai estar no post. E a notícia que chega agora sobre o quarto filme da franquia Piratas do Caribe é que já foi escalado o vilão para o filme. No caso aqui será o Ian McShane, da série Western Deadwood, e ele tá fechando contrato aí para viver o lendário Barba Negra. É Edward Teach, né, que é o verdadeiro nome do pirata aí, ele era o capitão do barco Queen's Anne's Revenge e deve se juntar, né, com Jack Sparrow e companhia atrás da fonte da juventude, que é uma história baseada aí no livro On Stranger Tides, do Tim Powers. O roteiro está sendo adaptado pelos autores já do filme original, que seria o Terry Ross e o Ted Elliott, e a direção já está confirmada também, que é o Rob Marshall. Essas confirmações aqui incluem Johnny Depp e Penélope Cruz, que também estão no elenco. As locações se encontram aí nas ilhas de Kauai e Oahu, no Havaí, e a estreia já está prevista para o dia 20 de maio de 2011. Olha, ele tem cara de vilão, convence, de qualquer maneira, né? Agora ele, porque como o David Jones morreu, com certeza estava precisando daquele vilão principal, né? E agora é o cara que vai preencher aí. Agora a pergunta que fica aí, o Barbosa, não vai voltar? Cara, o que acontece? Piratas do Caribe 4 é um filme necessário? Cara, não adianta. Enquanto der dinheiro, os caras vão continuar fazendo. Se os caras gastarem 60 milhões, der 61, tá valendo. Você pode ver que eles já estão contratando um diretor, digamos assim, mais desconhecido. Eles deram uma baixada um pouco na bola do elenco. E o que eles estão vendo? Vão baixar a custo pra continuar sendo lucrativo fazer Piratas do Caribe, né? Ô, Sussi, mais dinheiro é necessário? Eu sou uma pessoa humilde. Mas sei. Como eu ajudo várias instituições de caridade, mais dinheiro é necessário. E que é Salve os Ruivos? Não, cara, é uma instituição de caridade Luiz Sussi. Para irlandeses deslocados, né, cara? Ajude um leprechaun a voltar para a sua mitologia. Ai, que ódio. Eu gostei mais do visual dos filmes. Não gostei muito do segundo, o terceiro já me atraiu por causa do visual. Achei muito bem feito e tal, apesar do roteiro ser fraquíssimo e tal. Eu acho que pode ser uma tentativa aí de poder voltar mais às raízes, né? Pra fazer um filme mais... root! Voltado assim pra diversão, né? Que nem foi o primeiro, cara. Ele teve cara de ser um filme despretensioso, né? E como realmente foi a princípio. E eu acho que depois ele pecou justamente aí, né? Ele foi obrigado a se tornar algo maior. E só lembrando aí, já que você falou do primeiro filme, logo mais já sai a Alice, né? Desse idiota também. Ah, sim, do Johnny Depp, né? Vocês sabem dizer se o filme Piratas do Caribe dá retorno pro parque temático da Disney? A Disney tem um parque temático do Piratas do Caribe? O filme é baseado no parque temático da Disney, pô. Eu sei. Você tá brincando comigo. Eu sei, meu filho. Só que eu tô falando o seguinte, que ele era uma sessão que não era de muito destaque na Disney. Eu tô dizendo que esses três filmes estão dando o retorno que fez a Disney virar, sei lá, Piratas do Caribe, praticamente. Mas espera aí, não era destaque hoje, né, que aqueles bonecos falhando, que não consegue se mexer direito, não atrai realmente criança nenhuma na atualidade, cara. Mas quando a Disney abriu, eu acho que Piratas do Caribe tem desde da inauguração, né? Acho que um pouco do parque depois, da Disney. Né? E sempre foi um brinquedo, cara, pode ser não divertido, mas pra época acabou se tornando um clássico, né? E o filme acabou meio que revitalizando a coisa toda. É que eles nem devem ter um número de retorno, não, porque eu acho que o objetivo deles não era promover o brinquedo. Tanto que agora o novo Piratas do Caribe, que é a nova aposta da Disney, é o Prince of Persia, e não tem nada disso na Disney. Cara, eu tô... Mas isso gera um retorno, né, cara? Isso automaticamente gera um feedback. Ah, mas eu acho que ia ser insignificante, cara, porque você não vai pagar pra ir na Disney só pra ver o Piratas do Caribe, entendeu? Era isso que eu queria saber. Muito obrigado, Polé. Eu queria ir pra Disney. Tô discutindo o quê, cara? Os dois é de Disney, cara, o dinheiro vai pra Disney e acabou, cara. E agora o dinheiro vai pra Marvel. Não. Não vai. E o ator que fez os Imandias no filme do Watchmen, dirigido pelo Zack Snyder, né, o Matthew Good, declarou recentemente ao jornal britânico Telegraph que fez testes pra fazer parte do elenco do Hobbit, que é uma produção do Peter Jackson e direção do Guilherme Del Toro. Ele disse que o papel que ele fez fez o teste é de Bilbo Baggins, que é o personagem principal da história, caso alguém que escuta a gente ainda não sabe disso. Apesar também, ele disse que não faz ideia se conseguiu o papel. E ele também disse que dificilmente diria não se alguém oferecesse o trabalho a ele. Olha, cara, talvez ele sirva pro papel, né? Porque ele é britânico, né? O Bilbo Baggins é britânico? O Tolkien é britânico. É, e daí? Todo o sotaque deles é britânico, cara. Ah, sim, isso sim. Matthew Good que fez um Ozymandias bad, né, cara? From evil. Matthew Good que fez um Ozymandias bad. Ah, cara, eu não sei, cara. O Hobbit, cara, eu acho que eles acertaram tudo no Senhor dos Anéis, né, cara? Eles não pegaram nenhum ator que tem cara pra fazer um grande papel dramático, assim. É mais cara que, sabe, palhaçada mesmo. Parece que tá mais voltado, assim, pra comédia do que pra outra coisa, cara. Eu, sei lá, eu gostei daquele tipo de cast, né? Se a gente for ver, eles meio que pegaram aqueles atores lá que, apesar de ter passado dos 30, tá tudo com cara de, né? Daqueles... 12. Então, quer dizer, a escolha... A escolha foi certeira, né? Agora vamos ver. A gente sabe que o Matthew Good aí, né, foi um dos pontos mais criticados aí do filme do Watchmen, né? Que foi a péssima, digamos assim. Eu não sei se foi falha do roteiro ou se foi falha em termos de interpretação ou direção, mas Ozymandias realmente foi a única falha aí da adaptação do Watchmen, na minha opinião, cara. Olha, cara, você vai me desculpar, mas eu não acho, sabe? Que aquilo daquele jeito, sabe? O cara tomar a liberdade de fazer tão afrescalhado daquele jeito, o diretor deixar. A única falha Eu acho que pra mim aquilo lá foi coisa da direção da produção. A única falha de Watchmen é o pinto gigante azul passando no meio da tela. Isso daí ninguém acha uma falha. É porque no quadrinhos acharam que a falha era porque pequeno, né? Então... Se o cara pode escolher o tamanho, vai escolher pequeno, né? Que idiota. Então, Eduardo, o que você acha da inclusão de Matthew Good no elenco de O Hobbit? Tá, então deixa eu ver. O cara que é meio viadinho no Watchmen entrou no buraco do Hobbit, é isso? A verdade é assim, a notícia toda foi só pra dizer assim, ó, tô disponível, se me chamar eu vou. Legenda, vem em mim, é isso, né? Porque a notícia em si, né, nessa mesma oportunidade, ele tem, o Matthew Good tem esse problema dele ficar criticando as distribuidoras do filme que ele faz, entendeu? O filme não vai bem, então ele culpa o estúdio, ele culpa as distribuidoras de não promover o filme do jeito que ele achava que devia ser. Ele é desses? O cara é? Ai, rapaz do céu, se fosse Peter Jackson e falasse, dá um murro na cara dele bonito. Peter Jackson, você quer ser um hobbit? É, vem aqui. Pega o machado do Gimli aqui, por favor. Vamos fazer ele um anãozinho. Quebrar suas pernas, você vai ver. Deixa ele cotoco, deixa. Então, e foi divulgada que a indiana que fez o Quem Quer Ser um Milionário, do Jerry Freida Pinto, que vai participar do War of Gods, que é o épico grego que será dirigido por Tarsem Sim. E o filme contará uma aventura mitológica que passará na Grécia, devastada por guerras, por espartanos, né? O Leonardo chegou lá com a galera e, tipo, falou um desses madness e comeu o cu. Quem? O Leonardo chegou lá com a galera? Nossa, junto com o Donatello, Michelangelo. Os tartarugas arrebentaram tudo. É, certeza. Tartarugas já se foram no Wii, cara. E no filme, o Teseu, que será interpretado pelo Henry Cavill, que eu não tenho a mínima, a mais puta ideia quem seja, e também não deve ser importante, liderará os seus homens aliados aos deuses do Olimpo. Cara, tipo, é um God of War, só que piorado, né? Tanto que o próprio nome é War of Gods, God of War. Isso daí é quase uma tendência, né, cara? Porque toda vez que eles lançam um filme de determinado assunto, eu não sei se eles combinam entre eles, porque não dá nem pra chamar de cópia ou de plágio, porque lançam tudo ao mesmo tempo. Fala aí. Cara, War of Gods é Fúria de Titãs escrito, velho. Cara, que bom, velho. Isso é ótimo. Você troca o Perseu e coloca o Teseu, né? É, Perseu e Teseu, ó, já rima até a parada. Cara, que bom, porque aí a gente para dessa tendência de vampiros, tipo, PCs, tá ligado? Que são românticos e que brilham na porra do sol, velho. Então, pelo menos que agora seja coisa mitológica, tá ligado? É, Grécia, uma coisa mais sangue nos olhos. Ah, é. Grécia, que é uma coisa machíssima, né? Macho. Atenas, então, é a capital da masculinidade. Tá, mas tá bom então, velho. Vocês entenderam. É, rola na cara de todo mundo, né? Não, mas depois até vai sair o 302, cara. Mas vocês lembram que tinha aquele filme do Nolan, O Grande Truque? E na mesma época saiu O Ilusionista. Cara, se eu falar pra você que eu achava que era o mesmo filme. Eu também. Não é, cara. Não é, cara. E lançou, acho que no mesmo mês, cara. É absurdo, assim, as coincidências. Porque não dá pra chamar de plágio. Convenhamos. Os caras lançam tudo junto, cara. Produzem junto. Eu não entendo se eles combinam. Pô, esse ano vai ser dos mágicos, né? Então, vamos lá no bar Mandrake lá escrever algum roteiro, coisa do tipo. Porra, porque não é possível, cara. É na época de espionagem, o que saía de, sabe, Missão Impossível, acho que o 3, o Identidade Bourne lá, as sequências. Pô, cara, é muita coincidência, cara. Então, Oliver, é que na verdade isso não é divulgado, tá ligado? Mas pra descobrir na próxima tendência, todos os grossos de Hollywood, eles se reúnem pra fazer um bingo, entendeu? Aí que fala, e aí, gente, qual que é a próxima? É, beleza, então vai ser coisa mitológica. Então vai ser coisa mitológica. O que é entendeu? Engraçado é tipo nisso é que não é divulgado e por ter pica grossa, o Ronick sabe. eu faço parte deles, velho. Então, e paralelo a Freida Pinto, né, o Mickey Rourke, que voltou com o lutador e é o vilão, o chicote negro do Homem de Ferro, tá negociando pra interpretar o Rei Hyperion, mas ele ainda não fechou o contrato. E o roteiro do filme foi escrito pelos pouco conhecidos Charlie e Vlas Parlapanides. E o filme também terá supervisão dos mesmos produtores de 300, ó, falei? Tem a ver? Tá tudo relacionado, velho? É, cara, mas aonde que uma indiana chama Freida Pinto, velho? Aparentemente na Índia, né? Caramba, meu. Pô, mas essa atriz, cara, ela é bonita, cara, pelo filme lá do O Que Quer Ser Milionário, com certeza, né? Você só gostou dela por causa do sobrenome, velho. Fala a verdade. Pra ser páreo pra você, só se você cair de boca. Ah, vai. Você já tá careca de saber que você gosta de... E só pra provar que a gente não tá falando merda, né? Acabou de sair o Percy Jackson, né? Que é que nem a gente já falou, um Harry Potter dos mitos gregos aí, né? Mas falam que é bom, cara. Falam que a Taya Rock, ela falou que o Percy Jackson consegue ser, tipo, meio que tudo que o Harry Potter não foi em questão de adaptação do livro. Esse é o plágio melhorado, né? Cara, mas se é melhorado, não é plágio. Esse o cara publicamente assumiu que ele pegou o negócio do Harry Potter mesmo. É, como se a Rowling também não tivesse pego do Senhor dos Anéis, né? E tem que ser um negócio grego, né? Porque tem que ir pro raio que o Esparta, né? Nossa, cara. Não, mas eu vou falar uma real, cara. Eu curto filmes de Grécia, de deuses, essas coisas. Eu nunca vi um filme ruim disso aí. Eu gostei da parte ação de Troia. Mas é, por mais que eles queiram... Tá certo, se você ler as canções lá da Ilíada e toda a poesias lá do Homero e tal, pô, era absurdo, né? Atenas descia pro meio do campo de batalha e ia ajudar no meio da guerra, né? Então, com certeza, a Troia teve um foco, assim, mais realista da coisa toda. Mas, cara, porra, destruíram a história de Troia, né, cara? Eu não achei, não, cara. Você falou que você nunca viu um filme ruim, tipo, de mitologia? É isso? É, eu não me lembro de nenhum, pelo menos. Tá, vê os filmes do Hércules, da série que tinha. Meu, eu tinha certeza que você ia falar isso, cara. Eu já tava esperando. Só isso que eu falo, velho. Estamos falando de filmes, ok? Que não, saíram no cinema. Teve filme, cara. O cinema não saiu nada pro cinema do Hércules. Esses tempos atrás eu tava assistindo Odisseia de novo, cara. Puta, que filmaço. Mas qual Odisseia? Aquele do Armand Assan? É esse? Eu não sei, o antigo. O antigo. Então não é, não. Porque tem uma versão mais nova que até é legalzinha, né? Só que como é feita pra TV, os efeitos não são tão aquela coisa e toda. E como a gente sabe que mitologia hoje tem que se segurar muito no visual também, né, além da história. É só isso, praticamente, né, cara? É aquela coisa que a gente fala do God of War, né, cara? É aquelas imagens, aquelas cenas realmente homéricas, né? Não tem outra palavra pra usar. É verdade. Deixa eu perguntar pra vocês, vocês chegaram a ver o original do Freio de Titãs, que tá com o cara do Terminator, o que tá em todas lá? Vocês chegaram a ver? O único que viu foi o Oliver. É bem tosco, não é? É bem tosco. Você diz aquele com as animações em stop motion do Harryhausen, né? Isso, exato. Mas mesmo assim, cara, eu achava assim, muito legal o conceito, tipo, a história, meu, de estar o teu Kraken, de ele estar com o Pegasus. Era uma coisa tosca, assim, imagina uma parada tosca, isso era mais, tá ligado? Mas era muito legal, assim, a ideia. E, meu, o Exterminador do Futuro também era tosco. Hoje ele é um clássico. Hoje não. Ele é muito datado, cara, em termos de, sabe, de efeitos e maquiagens, assim, cara, é muito absurdo de ruim. Agora, pô, a gente tá falando de uma época onde o único recurso que existia ou era inserir uma animação, que nem a Disney fazia, ou stop motion, que era o caso. Exato. E eu vou te falar, eu quando criança, velho, eu parava o que fazia, toda vez que passava a Fúria de Titãs, o outro lado, eu esqueci o nome, tinha um... Cavaleiro do Zodíaco. Sempre, tava, né? Quieto até agora. Tava demorando, velho. Tava demorando. Então, aqueles stop motion do Simba, que acho que o único aqui que talvez deve lembrar seja o Polar, não sei. Puta, eu lembro, velho. Então... Não, mas é o Simba que você fala do Luferrino? Isso, isso mesmo. Que tinha... Eu passava no cinema em casa. Que, aliás, era o Simbomba, né, cara? O cara era muito forte, porque você não acreditava que era o marinheiro. É, o Luferrino é o cara que fez o Hulk, né, velho? É o cara. Bom, exato, mas ele era muito mais forte que qualquer um em cena, cara. Mas o Hulk não tá na mitologia. E falando sobre mitologia, alguma coisa mais a acrescentar? Falando mitologia, o mito Bruce Willis, né? Próximo. Bem, o Bruce Willis tava divulgando tiras em apuros, né? E ele começou a falar sobre dois projetos que ele quer e que podem virar realidade num futuro próximo aí. Seria o Duro de Matar 5 e a continuação de Corpo Fechado. Bem, ele já falou que ele tá achando que vai começar a fazer Duro de Matar 5 no ano que vem, né? Que a ideia dele é viajar o mundo e essa seria a contribuição dele, né? Ele disse que contrataria o Len Wiseman agora mesmo, se ele pudesse, que o Len Wiseman que dirigiu o quarto filme. E ele já tá dando palpite sobre a contratação do diretor. É porque ele que produz o filme? Ah, cara, pelo jeito aqui que ele tá falando, com certeza, né, meu? Que o cara tá mandando e desmandando aí na galera? Porque por mais foda que seja o ator, começa a fazer um negócio desse, o estúdio manda tomando rabo rapidinho, né? Uhum. Então eu acho que ele é produtor mesmo. Agora falando sobre o Corpo Fechado 2, o Willis falou que conversou com o Shyamalan, que agora tá fazendo o último Mestre do Ar. Ele disse que conversou com o Shyamalan no final do ano e disse que estão pensando em fazer um filme que vai mostrar o duelo do personagem Samuel Jackson, né? Que é o Elijah Price, como personagem dele, né? Aliás, de acordo com o Willis, essa história do duelo seria contada no primeiro filme. Só que aí eles acabaram conversando. Aí o Shyamalan e o Willis conversaram e acharam melhor contar a origem de como aconteceu toda aquela coisa com o David Doom virar indestrutível, né? Cara, vocês gostaram do Corpo Fechado? Cara, eu como leitor de quadrinhos, eu adorei, cara, porque... É sensacional, é, cara. É uma adaptação de tudo que a gente já viu, né, em termos de quadrinhos. Ele colocou num filme drama com muito realismo até, se a gente for ver bem, né? Obviamente tem aquele lance do... É um poder, assim, mas linha-se, né, nas entrelinhas, né, cara? É coisa que a gente hoje associa como intuição, coisas, assim, mais práticas, né? Mais de fácil alcance pra nós. De mais associar humanas, com... né, cara? Exato, cara. Então, eu acho, muita gente que foi, eu acho que aqui no Brasil, cara, é um filme que só leitor de quadrinhos curtiu mesmo, cara. Cara, eu também, assim, Oliver, eu adoro, cara, sou fascinado, eu adoro quadrinhos, cara, e, meu, eu achei esse filme muito foda, velho. Muito legal, tipo, ainda. É muito bom, cara. Apesar de ele ser um filme parado, ele é um filme parado, ok. Pra você ter ideia, pra alguns leitores de quadrinhos, o filme não teve graça porque já sacaram quem era o vilão logo no começo. Porque todo vilão, ele tem um defeito, né, que leva ele a cometer as atrocidades, enfim. E todo vilão, ele tem um apelido, entendeu? É associado a algum apelido. Normalmente também o vilão, ele sempre é uma antítese do herói, né, cara? Então, cara... Não, o cara... Enquanto o Bruce Willis, ele é inquebrável, praticamente, o Samuel Jackson tem o corpo inteiro de vidro, é relou, rachando mesmo. Ele se chama Mr. Glass, né, cara? Exatamente. E o legal desse filme, cara, do Corpo Fechado, é que ele gira em torno exatamente disso do que o Oliver falou. O filme todo, ele gira em torno de símbolos de quadrinhos, em símbolos de, tipo, de paradoxos dos quadrinhos, sabe? Exatamente isso que vocês falaram. O herói que é inquebrável e o vilão que é humano, tipo, meio que Superman Lex Luthor, entendeu? E o próprio filme é assim. Isso você acha em diversos elementos do filme. Não só nisso, tipo, o fato até vai um ser branco, outro ser negro. Já tem uma quebra aí. Tem muita coisa, cara. Esse filme é bem legal. Eu recomendo pra quem não assistiu e quem gostar de quadrinhos. É muito bom. É muito legal mesmo, cara. Ele ressalta as falhas do herói, né? Todo herói tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Exato, exato. É legal. Então, Super-Homem tem a Kryptonita, o David Dunn era a água, né? Então, quer dizer, ele aplica todos os absurdos dos quadrinhos em elementos reais no filme. E, cara, isso encaixou super bem, cara, e vou te falar que eu até espero um filme bom, sequência aí do Corpo Fechado, né? Cara, e eu gostei também dele ter feito uma origem, porque normalmente, assim, normalmente não, né? Mas existem várias histórias de adaptações de quadrinhos, ou mesmo filmes, que eles contam o filme, né, tem a história do filme, e depois, na continuação, que é a origem. Por exemplo, o próprio Indiana Jones, assim, o segundo filme do Indiana Jones, na verdade, aconteceu antes do primeiro, na cronologia, e entre outros filmes também. Só que o Corpo Fechado, não. O Corpo Fechado, primeiro, né, que vai ser o segundo, ele foi o começo, ele foi a origem. E isso eu achei muito legal, porque, assim, contou muito bem a história e definiu os personagens de uma forma muito boa. Tô no mesmo barco que você, Oliver. Eu acho que o Corpo Fechado 2 vai ser um ótimo filme. O legal também é que ele tem o uniforme dele, né, cara? Ele coloca o coach dele lá de segurança e, meu, e as sombras, né? O capuz faz sombra no rosto, esconde a identidade dele. É tudo muito sutil, cara. Passa a palmos de você, cara, e às vezes até quem lê quadrinhos não percebe, cara, mas é muito legal, cara. Com certeza. O uniforme dele ser uma coisa que é low profile, né? Aquele uniforme tipo do Capitão América azul com uma estrela no peito. Eu sou o Capitão América, haha, tá ligado? Uma exato. Coisa super... e sabe um negócio legal que você nota no filme que é mais ou menos o uniforme dele? Quando sai um anúncio mais ou menos da descrição da menina que ele salvou no jornal. Sai mais ou menos um retrato falado e tu vê lá uma pura cena de quadrinhos, né? De um cara com capuz, exato, com sombra no rosto. Pô, muito legal. E o ator Michael Sheen aí, que foi escalado pra um papel aí no Tron Legacy, né? Que é a sequência do filme Tron de 82. Ele deu uma entregada, na verdade, né? Que ele diz que eles voltam, no caso no mundo virtual de Tron, 28 anos depois da primeira aventura, né? Ou seja, muita coisa mudou, né? A tecnologia avançou. E tudo que foi visto aí no primeiro filme continua lá, né? Mas com seus devidos updates aí. O personagem dele, no caso, ele explica aqui que é um showman. É um típico cara exagerado. Ah, e outra das curiosidades aqui que foi dita é que o Steven Linsberger, que é o roteirista e diretor do primeiro filme, ele vai estar fazendo aí uma ponta, contracenando justamente com o Sheen aí, numa cena rodada numa boate. No filme, o Sam Finn, que é o filho aí do personagem principal do primeiro filme, ele já é um gênio da tecnologia aí aos seus 27 anos, e ele investiga o desaparecimento do pai. Ainda no elenco aí, conta aí com a Olivia Wilde, com uma amiga confidente dele, e o filme, agora ele é dirigido por Joseph Kosinski e produzido por John Lasseter. Pode estar estreando aí no Brasil, acho que em 17 de dezembro. E vocês viram Tron, gente? Alguém viu esse filme? Eu tenho DVD, cara. Eu acho o máximo. Sério? Cara, depois você me empresta que eu nunca vi. Pô, cara, a parada de 82, velho. Eu tinha 4 anos negativos, p***. Eu acho que eu não assisti Tron até agora porque eu tava com a síndrome do THX na cabeça, cara. Não, não, não. THX é realmente, cara, é ruim de ver, né, cara? O cara é zoado demais. Na verdade, foi o filme que revelou o George Lucas, né, no meio dele. É isso quando ele tava estudando cinema ainda, né? Pô, é difícil, né? Você quer, pô, esse cara aí fez esse filme, esse cara tem potencial, né? É difícil você ver isso. Pelo Tron, né? Pelo THX, no caso. Cara, mas o Tron, na verdade, é uma historinha bem simples, né? Porque o foco dela foi nas imagens, no que eles conseguiram fazer, cara, em 82, que acho que foi muito foda, que é aquele mundo todo de neon e os caramba lá. Era numa época que eu acho que a ideia de computador em casa, né? De cada pessoa ter o seu computador pessoal era um absurdo ainda, né? Então, quer dizer, eu acho que foi um filme bem à frente do seu tempo. Oliver, o filme, tipo, o Tron, ele é assim, ele é futurista, né? Ele se passa, tipo... Não, ele é um filme como se fosse rodado realmente em 82, ambientado no ano de 82, só que ele mexe com a parada de tecnologia, né? A gente tá falando de um cara que é designer de jogos, né? E que ele tá aí lutando com, digamos assim, a espionagem corporativista, vamos dizer assim, já que a empresa pra onde ele trabalhava roubou os jogos, a ideia dele, que é o dito Tron aí, o jogo, né? Então, quer dizer, não é uma parada futurista, é um mundo virtual. Tron é um mundo dentro do computador. É o fato lá do roteiro básico que eu te falei. É simplesmente um laser que é capaz de digitalizar objetos sólidos e pessoas e afins. Canearam ele entrou na parada. Exato, exato. Eu te perguntei isso pelo seguinte. Vocês repararam que nessa notícia não foi citado nada sobre esse filme sem 3D? E é estranho, inclusive, da atual tendência do cinema não terem divulgado nada, né? Eu tô vendo aqui o papel de parede do meu celular e ele vai ser lançado em 3D, sim. Vai? Vai. Cara, mas eu acho que o estilo do filme, cara, pô, é muito bom pra 3D, cara. É um filme que ele vai se segurar mais no visual do que na história. Mas ele terá roteiro e terá história, né? Porque falam que o Avatar, zero, né? Então esse daí, só de você ter falado, você contou a história, cara, eu ficaria interessado de ver esse filme mesmo se não tivesse recurso 3D. Porque eu achei a história bem interessante. É um Avatar com história, possivelmente. O Avatar, o que ele revolucionou, cara, é que o Avatar, o James Cameron, ele criou, por se dizer, um mundo natural. E ressaltou isso com a tecnologia 3D, que é um negócio foda de se fazer, né? Você geralmente em Star Wars, por exemplo, você vê espaço, você vê naves e tal, você não vê árvores, você não vê flores, essas coisas. E tudo que o Cameron fez, cara, foi pra que se sobressaísse no 3D. Tron, acho que na verdade a tecnologia 3D vai ajudar sim, mas não vai se ressaltar tanto quanto o filme aí do Avatar. Ah, até porque o Avatar demorou 10 anos, né, pra ser feito, então. Levou isso por causa da tecnologia que tava desenvolvendo ainda, né, cara? Hoje, pro cara fazer sequência, pô, demora um ano e meio, dois, né? Partindo da premissa que ele praticamente já tá vendendo a tecnologia pro novo filme do Homem-Aranha, né? Já vai licenciar, já vai ganhar em cima de todos os próximos filmes 3D, cara. É, com certeza, eu acho que foi o maior intuito do Cameron. Oh, e o legal é que a Olivia Wilde, ela tá nesse filme, né? Tá, 13 do House, Olivia, né? Wilde é uma boa. Puta merda, cara. É, ela tá no... Ela tá no meu coração. Chicante. No nosso, no de todo mundo. E como todos vocês, nossos ouvintes, amiguinhos, já sabem, um tempo atrás foi anunciado aí o remake de Conan. E foi oferecido ao Mickey Rourke o papel de Corin, o pai do Sumério. O The Hollywood Reporter confirmou que o Michael Rourke, o monstro, vai realmente estar no remake do Conan. O que vocês acham? Ele já sabe esse papel de Corin, já, né? O Oliver, o cara tá promovendo o curso como ninguém, né, velho? E além disso tudo, a Millennium Films contratou o roteirista Sean Hood, primo de Robin Hood, que escreveu Halloween, na ressurreição. É o primo do Robin Hood que chega com a Millennium Falcon, né, velho? O script anteriormente estava sendo acreditado para Thomas Jindon e Joshua Oppenheimer. Como é que é? Oppenheimer. E a história de Conan vai focar na jornada do herói. Digo do Bárbaro. Bárbaro. E yeah, é coisinha de sempre, né? Vingança, mimimi, Bulgária, mimimi, Marcus Wright, mimimi. E é isso. O que vocês esperam? Agora, me diz um negócio. Eles vão fazer o quê? Porque no filme do Schwarzenegger, eles mostram mais ou menos... Só uma ponta, assim, da infância aí do Conan, né? E o pai dele morre logo no começo, com a mãe e tudo mais. É, nesse filme, então, vão contar toda a infância pra fazer valer a pena o papel do Mickey Rourke ou não? Não, cara, a tendência é fazer a mesma coisa que foi feita anteriormente, porque já foi falado que aquele rapazinho afeminado que não saiu na notícia na semana passada... Eduardo Emmerich. Ele só vai ficar 15 minutos. Ele só vai participar 15 minutos de filme. Depois disso, já vai passar pro Momoa lá. Esse filme do Conan, cara, é impressão minha, ele vai ser um reboot da série. Não. Cara, eu sei lá, eles vão. Então eles vão fazer uma linha de tempo nova pro Conan, seria isso? Porque nos filmes originais, o pai do Conan morria logo no começo da infância dele. Então aqui o cara já vai passar pro adolescente, pra adulto. E o Mickey Rourke, no caso, que vai ser o Corin, o pai dele, vai estar presente na vida dele, é isso? Pelo fato do pai dele aparecer 15 minutos, cara, eu vejo o quê? Ou ele vai aparecer, tipo, no começo, contando as origens, como se fosse mesmo um reboot, ou com flashback. Pra eles usarem flashback no filme do Conan, eu acho que isso não vai acontecer. Logo, pra mim, vai ser um reboot da série. Não, vai ser um reboot da série. Tanto que tá dizendo que aqui, a jornada do Conan vai começar depois que a família dele se for morta. Não, na verdade, o que vai dar pra ver são 15 minutos. Então, o Conan acho que vai ser isso aí mesmo, gente. O cara vai mostrar só 15 minutos, acho que vai fazer uma ponta. Até porque se ele vai fazer War of the Gods, nem vai dar pra ele ficar fazendo muito papel em Conan, né, cara? Ah, cara, eu botava fé nesse filme até os caras escalar esse Momo aí, entendeu? Porra, cara, é bom ator. Eu acho que, além, o Conan não é só, porra, um cara bombado. Não, cara, tem que ter visual também. O filme tem que nos levar o que eram os quadrinhos do Robert E. Howard, o que foi o filme do Schwarzenegger, cara. Eu acho que tem que ser por esse lado também. Na verdade, o que eu acho que o que você tá tentando procurar tem que ser esteticamente correto, né? Você não pode pegar um cara que é forte, magricela, e pôr como o Conan, que já é um cara estereotipado bombado, cara. E acho que você descaracteriza o personagem fazendo isso. Isso, falou tudo, Sus. Pode fechar a notícia, embalar e ir pra próxima. Nossa, só o fato do Sus falar isso podia fechar o podcast, cara. Espera. Não é trilogia, não. Não é trilogia, não. Espera um pouco que vocês vão escrever. Daqui a pouco tem alguma. E Transformers 3 vai causar explosão chicante aí nas cidades de Chicago e Moscou, né? Uma ficar pertinho da outra, então por isso que a gente deixou assim. O cara já fez todo o storyboard com os bonequinhos da Hasbro. Ele falou que vai ser legal porque vai ter a estátua de Lenin, a fonte de Buckingham. E, cara, ele pretende explodir explodir tudo isso daí numa escala 1 para 50, nas telonas em 2011, provavelmente em 3D. Cara, um mérito do Michael Bay é que ele não tem preguiça de viajar, né, cara? Ele podia fazer o filme inteiro em chroma key, que ninguém ia perceber, afinal de contas, os personagens principais são todos feitos em CG. Isso é, são todos CG. Então ninguém ia perceber, mas mesmo assim, não, o cara não tem preguiça de ir lá, filmar no lugar e fazer tudo certinho. Eu não sei se você concorda comigo, mas apesar dos filmes dele ser todo aquele absurdo de explosões e nada de história, eu acho que esse daí é o grande diferencial dos filmes deles, cara. Visualmente bonito, né? Então, por mais, tipo, Pearl Harbor, cara, é uma história horrível, cara, mas na parte que invoca a guerra, cara, não houve diretor melhor pra fazer aquele pedaço. É que nem pedaço da história, cara. É que nem Transformers 2, depois que mostra as bolas do robô lá, que eles vão pra aquele vilarejo onde o Optimus Prime tá morto e eles revivem ele, aquele vilarejo é super parecido com o do 1, que safa algumas diferenças, assim, mas esteticamente, cara, aquilo lá é legal de se ver, né? E acho que tudo aí que deixa legal aí. As inserções em CGI mais verossímeis possíveis é você fazer com que elas interajam com pessoas em ambientes reais, cara. Então, eu acho que isso, cara, é um diferencial enorme do Transformers, cara, porque a gente vê aqueles robôs gigantes, a gente sabe que é CGI, mas, porra, eles interagem de uma maneira inacreditável com o cenário, com o Shia LaBeouf. Cara, é impressionante, cara. Eu gosto disso, cara. Você sabe como os robôs interagem com a Mega Fox? Já viu essa tira? Não dá pra fazer FAP, né, velho? Dá se trocar o óleo. Não, tem aí uma tirinha. Depende do amortecedor. Tem um dos robôs gêmeos que chama Mud Flap. Não, mas ele não tem preguiça mesmo. Os atores, na verdade, eles meio até que você vê a cara de desânimo deles, porque eles já fizeram 1 bilhão de cenas de ação, e ele fica lá, vamos, explode aqui, explode lá, vamos, você agora se joga, se mata, se ferra. Caralho, Egito agora, caralho, Sudão agora. Não é à toa que a Megan Fox falou, né? Ah, é porque ele exige muito, não sei o que lá, que aí ele falou, ela é, tipo, não sabe brincar, não deve ser pro play, né? Que rolou aquela parada que ela tava reclamando. E ele só busca locações com expressão grande em termos de arquitetura, né, cara? Porque Chicago tem aquela arquitetura antiga, né? A Rússia tem o Kremlin e o Chicago é uma cidade americana que tem muito daquele negócio ainda da época da máfia, sabe? Da época de Al Capone. Então... Você quer mais o Egito também, ele só né, busca, cara? Ele só busca explodir raridade, só coisa que não tem como arrumar. Coisa que vai fazer falta pra cacete, né, velho? Mas você viu que é engraçado? Que nem você falou, os caras destroem a cidade inteira, aí no final aparece lá o Optimus falando, nós continuamos aqui disfarçados, ninguém percebe que nós passamos por aqui. Sabe qual que é a do Michael Bay? Lembra quando vocês eram crianças, aí vocês tipo, brincavam com os comandos de ação ou com algum outro boneco, essa parada super foda, pra depois o que era mais divertido era destruir tudo. Então, o Michael Bay faz isso, tipo, é o trabalho dele, velho. Ele faz isso, tipo, for a living, tá ligado? É isso que ele faz. Ele vai e destrói as paradas fodásticas do mundo. Ah, minha brincadeira aqui, meu trabalho, tá ligado? E ganha dinheiro pra isso. Exato, muito dinheiro. É muito dinheiro pra compensar a escala da brincadeira dele, né? Exato. Já que a onda é Transformers, resgatei essa aí, não é plágio, é coisa nossa. O site Vulture anunciou que a Universal Pictures não vai mais fazer a sequência de O Procurado. A razão disso foi que a Angelina Jolie não quer mais gravar o filme, já que ela tá atuando agora e prefere atuar no próximo filme de Alfonso Cuarón, intitulado Gravity. E assim, apesar de muitas pessoas não ligarem pra isso, né? Uma das coisas que ela não quis aceitar também, e que muita gente tava curioso pra saber, é como que eles iam fazer Angelina Jolie voltar do mundo morto, já que no primeiro filme ela deu um tiro de 360 graus e a bala voltou pra cabeça dela sem perder velocidade. A gente só vai saber disso se sair numa graphic novel agora, né? O Mark Millar, ele iria escrever a graphic novel primeiro ou não? Não, cara, ia sair o filme direto. Cara, isso é uma prova de que os estúdios estão cagando pra qualquer história hoje em dia, né? Enquanto eles iam ressuscitar a mulher de uma maneira escrota, tudo bem. Aí só cancelaram porque não ia ter um nome conhecido. Fato, exatamente. Cara, graças a Deus que não terá Procurado 2, cara. É a única coisa que eu falo. Porque, tipo, conseguiu estragar uma puta graphic novel com um filme de bosta. Então, ainda bem que não vai ter. Ah, mas não é assim, cara. A gente já falou aqui que é uma história difícil de adaptar por causa da temática dela, cara. Entendeu? Tá, é muita violência. Pô, o herói é mais matador e o caramba, cara, não dá pra pôr isso num filme, cara. Ah, cara, mas mesmo assim, é muito boa a história pra adaptação que ficou. Então, assim, se o filme que já teria, tipo, teoricamente, um storyboard pronto, que seria a graphic novel, foi o filme que foi, imagina um filme onde não teria nada, assim, nenhum material de referência em quadrinhos. Ia ser uma coisa escrita teoricamente do zero. Eu tô querendo reclamar. O filme que saiu aí, ele foi endorçado pelo Mark Millar, cara. O Mark Millar, cara, mas porque o Mark Millar, ele quis ganhar dinheiro. Não, ele quis ganhar dinheiro. O irmão dele colocou uma pressão pra fazer o filme. É, sendo que o Frank Miller fez o Spirit, que foi uma aposta, né? O cara consegue se plagiar eternamente com a história do Mark Millar, né? Então, pessoal, e já que é o The Transformers, né, os rumores sobre o novo filme do Flash, que provavelmente será um remake, eles começaram a serem falados pelo site IESB, que falaram que a Warner Brothers está interessada em Greg Berlanti para a direção do filme. E pra quem não sabe, o Berlanti é co-roteirista de outro filme do personagem da DC, que é o Lanterna Verde, que será estrelado pelo também Deadpool Ryan Reynolds. E, aliás, o nome do Greg, do Berlanti, também já foi considerado para a direção do longa do próprio Lanterna. O que vocês acham, gente, desse filme? Será que vai dar certo? Vocês conhecem o Flash? Vocês gostam dele? O que vocês acham dele? O único Flash que presta é o da minha câmera e o aquele seriado lá dos anos 90. Puta, aquele seriado era foda, cara. Pô, pra caralho, velho. Era muito foda. Era muito foda. Era impressionante saber que o cara se mexia super rápido com uma armadura daquela, né? Meu, devia ser uma assadura, filha da p***, aquele cara. Nossa, cara. Nem me fala, cara. A única coisa que tá sustentando aqui os direitos do Flash atualmente são as camisetas do The Big Bang Theory, né? Nossa, que, aliás, é minha próxima aquisição. Eu vou querer comprar uma camiseta do Flash que ainda não tem. Cara, mas eu quero saber, assim, como que eles vão conseguir adaptar o poder, né, a ultra velocidade do Flash nos cinemas. Porque... Como dizia já o consagrado Fernando, vai ser tão rápido que você nem vai perceber. Tinha acabar a notícia. Falando em The Big Bang Theory, não tem aquele episódio que todos eles se fantasiam de Flash? Eles falaram, pô, e como que a gente vai fazer agora? Ah, se a gente ficar um atrás do outro, vai pensar que a gente tá em constante movimento, assim. Muito boa, cara, muito boa. Quadrinhos. E vamos aos destaques de quadrinhos. Panelfly anuncia aplicativo para leitura de quadrinhos no iPad. Clímax de Blackest Night revela mais sobre Brightest Day. DC libera primeiras imagens de First Wave. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. E saiu essa semana aí o anúncio que a Panelfly vai lançar um aplicativo para leitura de quadrinhos no iPad. Pra vai chamar PDF Reader. Uma coisa que é legal, que no próprio iPhone tem um aplicativo próprio, que, pô, é animal o aplicativo, só que é um inferno pra você sincar os quadrinhos com um aplicativo pra jogar pro iPhone. A Panelfly lança um aplicativo que é super simples, assim, de utilizar e com várias possibilidades. Por exemplo, a possibilidade de abrir mais de uma página da HQ na tela, enquanto nas telinhas menores, geralmente tinha que, tipo, abrir um quadro de cada vez. Isso daí é uma coisa legal, porque no iPhone não tinha leitura da página completa, então você tinha que ficar correndo, tá ligado? O quadro. E também o blog Gadget Lab da revista Wired fez as contas para provar o possível impacto da iPad na leitura de quadrinho, né? O tela aí do aparelho vai ter uma diagonal de 25 cm e o quadrinho é 31 cm. Ou seja, acredito que não vai perder tanta assim, informação visualmente. Fora que tem esse versão aí da Panelfly e tal, mas uma ideia que eu acho que é animal e que já tem um aplicativo, se eu não me engano, brasileiro para iPhone que faz isso. Quando você importa o quadrinho e abre e começa a visualizar, dependendo do quadrinho que você tá, aquele quadrinho tem um som, sabe? Quadrinho, quadrinho, quadrinho. E é isso, cara. Acho uma ideia super válida. Como a gente bem sabe, quadrinho é uma coisa que dá dinheiro, porque tem muito aficionado. E é isso. Vamos ver quanto vai sair o preço da iPad e quanto vai ser a média dos aplicativos pra ela. Posso fazer um comentário a respeito? Pode, chupa Kindle, porque, meu, ler quadrinhos no iPad vai ser sensacional, cara. Não, cara, muito fazer bom. E eu fico pensando, né, tipo... O problema é só ler quadrinhos no iPad, né? Não, cara, fato. Que isso, você pode ter uma interação muito grande, velho. Pensa... Porra, pode, você pode ficar mexendo no iPad enquanto você lê o quadrinho. Guizão, você ó, não, aí vocês estão sendo preconceituosos, cara. Porque, Guizão, você não gostaria de ter um iPad pra trabalhar, velho? Assim, além do seu Mac, imagina, você tá trampando lá, você tem uma tablet mesmo, canetinha e tal. Agora imagina, tem uma tablet da Bambu, se eu não me engano, que você quando desenha, ele mostra já a tela. Agora imagina você poder fazer tudo isso com o dedo, sabe? Não é Bambu, é da Wacom. Da Wacom. Bambu é um modelo, né? Isso. Cara, eu acho assim que quando saiu o primeiro iPod foi dito, né? Pra que isso? Eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Todo mundo daqui um tempo vai estar querendo uma. E como os próprios executivos da Apple disseram essa semana, às vezes eles mesmos se deixam obsoletos lançando uma versão nova. E aí vocês podem ver o iPhone G1, G2, o G3, que é a atual, né? 3GS. E logo mais vai sair a 4G. O maior exemplo disso é o celular, né? Que no passado, o grande fator de vendas aí era transformar ele numa miniatura, né? E não, hoje o celular, quanto maior, melhor. Logo em termos de display e tudo mais, cara, é justamente isso daí. Não é só a questão de portabilidade, sim, também do entretenimento, né? Que acho que é o que a Apple aposta, né, cara? Não só isso, né? Usabilidade, cara. Você tem aquela tela que é touch, uma tela grande que você consegue fazer tudo, você não precisa de teclado, né? Que nem a maioria dos smartphones, cara. Sensacional, né? Porque o iPhone é um diferencial exatamente nisso. Ele não tem tecla alguma, cara. Tipo, é só a tela touch. Isso é muito foda, né? Sim. Ah, tanto que a Mac Mais, uma revista sobre o Macintosh e tal, esse mês veio com a... com o iPad em tamanho real na capa, né? Isso daí eu achei uma coisa bem legal. É, a verdade é que depois que o iPad saiu e todo mundo ficou focando, agora que o pessoal parou pra sentar, que deixou o espírito crítico exagerado de lá, todo mundo tá começando a ver as vantagens do iPad. E aí toda a revista tá aparecendo. Pessoalmente, fazendo uma análise do mercado, o que eu achei muito bom no iPad, cara, é, assim, a concorrência que ele representa para o Kindle, que é o reader, né? O leitor digital de livros da Amazon, onde ele não só é um leitor de livros, como ele oferece muitas outras funcionalidades, o que é exatamente o caso do iPhone. O iPhone não é um telefone, cara. Ele é um gadget que você tem, que você pode fazer um milhão de coisas e que também liga. Isso é muito legal. E eu acho que talvez, assim, pra mim, as pessoas estejam criticando muito, é porque elas talvez não tenham enxergado todas as possibilidades que o iPad vai oferecer. O pessoal tava criticando tanto, falando que o iPad não tinha vantagem nenhuma, que ele era igual ao iPhone. Mas, pô, que nem falei, esse aplicativo de quadrinhos, você ia ler um quadrinho naquela telinha do iPhone, cara, não tem como, velho. Por mais que nem critique, você precisa ter um tamanho de tela do iPad pra você poder usar o programa de acordo. Se é ler um quadrinho por vez, né? E fora, o Polar, que não só pra isso, né? Uma gama assim de possibilidades muito maiores, que nem você tem aquele DWG, é um aplicativo da CAD, faz o AutoCAD e tal, pra que você pode desenhar, cara, entendeu? Agora imagina você desenhar na iPad. O que mais me fascina, cara, é você poder desenhar no iPad, porque, porra, peguei esse aplicativozinho e, cara, eu fiz um desenho muito legalzinho do Homem-Aranha, nada demais. E aí você vai, adiciona uma layerzinha, sabe? Colore nessa layer, joga ela pra cima. E dá, assim, é muito divertido fazer isso no iPhone, que o meu dedo é quase, sabe, tipo... A tela. É, cara. Agora imagina você fazer isso realmente na iPad. Você vai, putz, cara, são infinitas as possibilidades. Exato, cara, exato. Talvez por isso que muitas pessoas critiquem, porque elas não enxergam todas as possibilidades, entendeu? Todos os caminhos que o iPad, tipo, vai representar. Porque exatamente o que você falou. Cara, eu vou falar a real, ó, vou falar a real, cara. Eu acho o iPad legal pra caralho, acho ele muito bacana, mas eu não vejo inovação nenhuma nele, cara. Não, inovação... Sabe, ele só tem uma tela grande, cara, sabe? Ele não faz nada demais, não faz nada que você nunca viu, não é nada de novo, sabe? É que você não devia estar aqui, mas é que nem a gente tava falando, cara, a tela é maior. Que nem você tem esse aplicativo de leitura de quadrinhos, no iPhone era uma merda, agora no iPad você vai conseguir ler de uma forma decente. Eu sei, eu tava aqui sim. Só que eu tô querendo dizer o seguinte, cara, ele não é inovação, isso é inovação pra você? Isso é revolução na indústria? Não, é a revolução. Não, cara, não é nada. Eu acho ele muito super valorizado, entendeu? Eu acho que ele é um aparelho bom, é um aparelho bacana, cara, mas eu acho que ele não é nada demais, entendeu? Eu acho bacana, se eu tivesse dinheiro, eu compro um, entendeu? Eu acho muito legal, cara, só que ele não é nada demais, cara. Não é nada tudo demais. Tudo bem, eu tô falando o seguinte, Guizão, quando o iPod, cara, logo quando ele foi ser lançado, ele representava representava alguma mudança na época? Ele representava alguma coisa assim que falou, caralho, vai ser uma puta inovação? Foi, ou ele pode? Ou ele simplesmente pro mercado era, ah, legal, um device, um gadget que toca MP3 da Apple. E depois, bum, deu a revolução que deu. O iPhone, Mas isso pra mim. O iPod é a revolução de alguma coisa pra você? Cara, o iPod revolucionou o mercado da música. Cara, o iPod não revolucionou nada, cara. O que revolucionou foi o iTunes vendendo música. Então, cara, só que... Por coincidência, como que você usa o iPod, cara. Agora, se você disser pra mim que a venda de aplicativos da Apple é a revolução do mercado de software, aí é outra história. Agora, falar que o aparelho é a revolução, aí você tá me zoando, velho. Não, peraí. Um negócio que já foram fabricados mais de... Já saiu mais de 1 bilhão de iPhones, cara. É assim, ó, é muita coisa pra gente falar que não inovou. Eu não tô falando que o iPhone não inovou, tô falando que o iPod. Não, a gente tava falando sobre o iPod, falar do iPod. Então, você falou que o iTunes inovou, não o iPod. Caralho, o iPod inovou, cara. É um player pessoal de 60, 30, 160, 120 gigas. Quando que em 2000 você ia passar pela sua cabeça ter um barato de 10 gigas? Tudo bem que ele não era sensível ao toque, os primeiros iPods. Mas, cara, quando que você pensou que você ia ter isso como interface legal já? Quando ia passar pela cabeça você carregar a discografia inteira de todas as suas bandas e devidamente organizada, sabe, em um produto, sabe, 10 por 5 centímetros? Porra, tudo bem, já era de se esperar um player, porque na época já tinha, acho que celular com MP3, mas o que os caras lançaram foi fascinante, sabe? Bateria dura, é bonito, é, o som ser bom, e aí é isso, né, cara? E... Ô, Sussi, complementando o que você falou, cara, toda a revolução que teve ao redor do iPod, não foi só do iPod, cara. Como que foi a revolução do iPhone também? Aí, esse é o ponto que eu quero, que eu quero chegar, entendeu? O tesão da Apple, o que ela representa, tipo, não é a inovação em si, entendeu? Mas, tipo, tudo o que acontece no mercado em volta daquilo. Por exemplo, discorremos bastante sobre o iPod. Legal. Agora, vamos falar um pouco sobre o iPhone. A plataforma que o iPhone representa pra jogos, como ele revolucionou, tipo, sendo um celular que tem a tela touch, onde você pode, tipo, fazer um movimento de pinça pra zoom, entre outras mil coisas, porque eu não tenho um iPhone, mas eu sei que ele foi revolucionário em 1 milhão de sentidos, entendeu? Agora, imagina, tipo, isso, assim, um novo estágio, entendeu? A Apple foi foda no iPod, foi foda no iPhone e, assim, pra mim, vai ser foda no iPad por todas as possibilidades que ela representa, cara. Isso que eu acho legal. É foda, cara. Não vejo, cara. Não vejo isso. Vai tomar aí, seu cu. Não é, cara. Porque vocês que estão falando? O que vocês estão falando? Vocês estão falando o quê? O iPhone foi uma revolução. Beleza. Ninguém tá falando que o iPhone não foi porque eu não disse do iPad. Vocês estão usando o iPhone de referência pra revolução que o iPad tá fazendo. Não. O iPad faz qualquer coisa que o iPhone faz e não faz ligação. Você tá entendendo? Não, cara. O que você fez? Você pegou o iPhone e se transformou no iPad Touch, cara, e aumentou o tamanho. Tá entendendo? Ele não tem nada de diferente, cara. Não, é exatamente. Mas é um puto de um aparelho? É um puto de um aparelho. É legal pra caramba? É legal pra caramba. Só que não faz nada demais. Ele desenha? Beleza, pode desenhar com o dedo? Pode desenhar com o dedo, cara. Desenhar com o dedo, qualquer HP Favirion faz. Tá entendendo? Desenhar com o dedo, cara. Você vai falar pra mim que um cara que é artista vai trocar uma Wacom, que é um puto de um tablet de verdade, pra desenhar com o dedo no aplicativo do Paint do iPad? Não, então, cara, mas é isso que a gente tá falando. A gente não tá falando que o iPad revolucionou. Não, cara, mas como? Como o primeiro... Vai revolucionar, cara. Como o primeiro iPod, todo mundo achou que não revolucionava. Até que, porra, dá pra fazer isso, agora dá pra fazer isso. E aí vai, cara. Talvez essa primeira versão não revolucione tanto, mas quem me garante que daqui, sei lá, 10 anos, ele não vai estar na versão 30, na geração 30, e vai ser animal, sabe? É, filho, mas aí ele vai revolucionar daqui a 30 gerações. Agora não tá fazendo bosta nenhuma diferença. Cara, mas o próprio iPod foi assim, Guizão. O primeiro iPod só tocava música. Depois você teve aumento no HD. Aí você viu, puta, ele roda vídeo agora também. Guizão, quando lançar o iPad, eu vou comprar um e te dar. Agora vamos pra próxima notícia. O Guizão cinza. Guizão é muito cinza, cara. Não, cara, olha, se você for ver, tem coisa que tá assustando pra caramba hoje. O Oliver defendeu o filme... O Guizão criticando as coisas. É pra gente não ser plágio da gente mesmo. Não é, cara, eu vou falar. É que eu uso o Mac lá na agência, entendeu? Então eu convivo todo dia com o Mac, convivo todo dia com Microsoft, com N outros aparelhos. Eu, particularmente, eu acho o Mac um puta de um computador. É um puta de um computador, é um puta de um aparelho, é um puta de um aparelho. Só que ele é muito, cara, ele é muito super valorizado. Ele não é nem metade do que as pessoas falam que ele é. Não, com certeza, entendeu? Isso é verdade. Então o que acontece? Por quê? Porque, cara, as pessoas já são apaixonadas automaticamente porque a Apple lança. Entendi. Entendeu? Então, o Steve Jobs Jobs, ele chega e fala assim, ó, lancei isso aqui. Lancei merda. Falo, nossa, gente, é maravilhoso. Cara, exato. O Guizão é comunista, brother. Eu sou comunista. Vocês viram que na Blackest Night número 7, que é a penúltima edição da saga que vem depois da saga que estava anteriormente, que era Guerra dos Anéis, que apareceu o Sinestro, que tá agitando o universo do DC lá nos Estados Unidos, que só vai chegar às bancas, tipo, essa semana, mas até acabar vai demorar pra caralho. E essa saga trouxe diversas revelações, entre elas, uma muito interessante, que diz alguma coisa sobre o que esperar do Brightest Day, que pra aqueles que não sabem, o juramento do Lanterna Verde no começo é On the Darkest Night, no Day. Na verdade, ao contrário, The Brightest Darkest Night. Então, você vê que tá... É a próxima, né? Isso pode variar em 1 milhão de variações que existe, né? Exato, exato, perfeito. Então, e é legal porque, assim, a luta dos lanternas, né? Das sete cores dos lanternas, né? Que tem verde, amarelo, porque é o espectro de emoções dos lanternas. Cada um representa uma cor, representa um sentimento. Então, e após a morte de um guardião do universo, uma entidade foi invocada, que é simplesmente conhecida como entidade. Caralho, entidade é entidade. Olha que legal, que bonito. E segundo a descrição de outro guardião, é a luz viva concedida a este universo para criou a própria existência. Puta que pariu, que coisa bonita, né? Aí os lanternas negros, que representam a morte, são personagens que já morreram para variar enquanto eles voltam. Nossa, então tem vários. É, você tem vários heróis como o Aquaman, sendo bosta, mas ele volta, né? Tipo, ele não faz nada, mas tudo bem. Aí ele volta e eles que mataram a entidade. E aí fica aquela, porra, mas os caras mataram a entidade, então o que vai acontecer? E o legal é que quem salva o dia é o Sinestro, que pra quem não sabe foi o mestre do Hal Jordan, foi o que ensinou pra ele tudo que é ser um Lanterna Verde. E é bem legal porque o pôster ele coloca o símbolo branco do Brightest Day na frente do símbolo negro dos anéis dos Lanternas Negros. Antes então, colocar é bem o símbolo legal. Branco do que a suástica com a bandeira vermelha, né, velho? Certeza, né? Então, e é bem legal porque quem veste esse símbolo é o Sinestro, cara. Então, assim, como fã de Lanterna Verde, eu tô esperando essa saga chegar, que deve ser bem interessante, cara. Eu gosto pra caramba. E vocês, o que vocês acham? Só sei que o Sus quis fazer uma piadinha de comunista e falou de nazista. agora eu tava pensando nisso mesmo. Eu pensei na banderola vermelha com as coisas que eu só acho. Agora me diz uma coisa. Então, no caso, tudo que fizeram até agora foi pra redimir o Sinestro? Então, cara, pelo que visto, acho que sim, né? Porque, assim, Polar, não sei se vocês acompanham, gente, mas é bem legal que na saga atual, que tá nas bancas, o que que tá acontecendo? Os Lanternas Verdes estão enfrentando outros Lanternas, que aparece aquelas que representam o amor, aparecem os Lanternas Vermelhos, que representam ódio. Está na hora de chamarmos uma força mais poderosa que a nossa. Vamos unir nossos poderes. Terra, fogo, vento, água, coração. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Vai, Planeta! Né? E eles estão levando o Sinestro pra ser executado no planeta dele, em Korugar. Só que vem o Lanterna Azul e fala pro Lanterna Verde, pro Hal Jordan, e fala que o Sinestro não pode morrer, ele é muito importante. Ele é uma peça fundamental no destino. E todo mundo fica, caraca, mas por que o Sinestro é importante, porra? Ele é um bosta, sabe? Tipo, ele tem que morrer. Então é exatamente por isso. Ele não pode amarelar. Sensacional. Exatamente. Então, por isso, né? Aí, esse que é o grande spoiler, que o quão foda, né? O verdadeiro papel do Sinestro. É tipo assim, tá ligado? Caguei pra caralho, me arrependi. Então, opa, tô safo. Beleza? Entendeu? É tipo isso. Então, o que eu ia falar? Tudo bem. Agora o cara vai lá, se redime, bota lá o uniforme branco. Pô, tudo bem. Eu sou bonzinho. Sabe, aí é que chega a minha aversão a quadrinhos por causa disso. Tudo bem. Agora o cara é branco. Daqui 3 meses vai entrar um outro roteirista? Ah, meu, desisti. Não sou mais guardião do amor, da justiça e da verdade. Uhum. Pô, ai, cara, nem fala. Os caras não lembram mais do passado. Depois da identidade Born, é a entidade Jordan. Pessoalmente, cara, eu achei muito legal a forma que a revista do Lanterna tá, que eles estão escrevendo a história, até porque ela tá sendo escrita pelo Geoff Johns, que é um cara uber foda de quadrinhos. Quem gosta sabe do trabalho dele. E é bem legal, cara, porque assim, a importância que o Lanterna Verde tá tendo pro universo DC. Então, assim, a parte da crise final teve muitas coisas que, tipo, desencadearam no Lanterna Verde, no universo dele, e isso eu achei muito interessante, até porque era um herói que até pouco tempo eu desconhecia, entendeu? Mas é bem legal porque eles têm toda essa história, eles contando um pouco, tipo, do Sinestro, então não só o Sinestro, como a introdução do espectro de emoções do, com os outros Lanternas, entendeu? Isso é bem legal. Mas assim, Polar, até agora, até, por exemplo, começar a Noite Mais Sombria, cara, eu posso dizer que, assim, o Lanterna Verde, as histórias deles estão muito boas, cara. Quem gosta de quadrinhos, assim, pessoal das antigas, acompanhe a primeira revista do Lanterna até hoje, que vocês não vão se arrepender, entendeu? Pelo menos a história principal é muito boa. Tem aquelas outras secundárias que, tipo, aparece o Booster Gold, umas coisas assim meio tosca. Mas a história principal do Lanterna tá muito boa, cara. Vale a pena mesmo correr atrás. Agora, amanhã a gente nunca sabe, né? Quando tiver mudança de roteirista, aí esse que é o grande problema mesmo. Eu não ando acompanhando muito, né? Mas dizem que Lanterna Verde é o que mais tá valendo a pena aí nas histórias da DC, né, cara? A DC liberou aí a capa e algumas páginas da primeira edição de First Wave. O que é First Wave? First Wave vai ser uma série, 6 quadrinhos, 6 edições, que vai mostrar personagens tanto da editora quanto a licenciados por ela, como The Avenger, Rima, Spirit, Falcão Negro e Doc Savage. Os roteiros estão assinados aí por Brian Azzello e a arte é de Hades Morales. Alguma expectativa para isso? Pelo que eu olhei, assim, o desenho tá bem bonito, né? Eu não tenho a menor noção da história. Ah, os caras vão contar, acho que, os personagens mais clássicos aí dos quadrinhos, né? Com o estilo visual de hoje. Mas eles vão atualizar a história? As histórias, eu não sei, eu acredito que não, cara. Acho que o ponto de origem de cada um deve manter aí. Não sei. Cara, eu espero que façam histórias boas, roteiros bons do The Spirit, cara. Porque é um personagem que eu gosto, é um herói que eu gosto, só que infelizmente o filme conseguiu destruir qualquer expectativa de qualquer pessoa que não conhece, cara. Spirit, Spirit não era da Disney? Cara, não. Na verdade, assim, o... O cavalo era. Puta merda. Agora que eu entendi a piada, velho. Nossa. Então, cara, agora voltando aqui, qual que é a intenção do First Wave? Essas revistas pulp que tinha antigamente, a maioria tinha essas coisas de detetive, então não tinha gente com superpoder. Hoje em dia, é aquela saturação. Tudo tem que ter superpoder. Explica pra galera o que é a revista pulp, porque pulp pra mim é a revista do Pulp Fiction. É, não, Pulp é por causa da qualidade do papel. Eles eram de polpa. Tipo de jornal. Aqui, ó. Pô, que animal, hein? E aí eles vão colocar nesse papel com alto brilho e não sei o que de hoje em dia, vai ficar lindo. Lindo. Cara, mas sabe o que eu acho engraçado? Vocês viram aqui a capa que aparece o Batman? Todas, porque o Batman, ele tá dentro desse escopo de não ter poderes. Tudo bem que o Doc Savage tem aquela coisa que ele fica meio fortão e tudo mais. Fora isso, não tem, cara. Todos eles são detetives, todos eles têm que usar a cabeça pra se safar, entendeu? Não, isso é interessante. Eu acho que isso realmente tá faltando, tá? Tá muito saturado de super-herói. Dos infiltrados, a galera usa muita cabeça pra se safar. Caralho, né? Pelo que eu entendi aqui, eles vão, sabe, rodar. É uma minissérie, então, digamos assim, é uma realidade paralela. Isso aí pra DC nunca foi uma novidade, né, meu? Ah, sim, claro, verdade. Cara, ó, eu gostei bastante. Eu achei que a capa tá muito. Representou muito bem, tipo, o Spirit colocando aquela. O letreiro atrás dele com o nome. Lembra um pouco o Will Eisner. Então, quando sair aqui no Brasil, cara, eu comprarei. Gostei, recomendo, viu? Televisão. E por incrível que pareça, William Shatner, né, o mais conhecido aí como Capitão Kirk da tradicional série de Jornada nas Estrelas, ele vai estrelar uma série de TV baseada no perfil hit do Twitter, que se chama Shit My Dad Says. Merdas que meu pai fala. por aí, cara. Na verdade, o criador aí, né, desse perfil do Twitter, o Justin Halpern, ele tem uns 29 anos aí, e ele mora com os pais, né, então ele decidiu publicar online toda a merda que tá aí dos pais dele aí via Twitter, né? Principalmente do pai dele de 74 anos, cara. Né? E no caso aí, já estão tentando adaptar de alguma maneira isso, né? E através de um projeto aí que já tem produção aí dos criadores da série de comédia Will e Grace, que são o David Cohan e o Max Mutnick. E já acaba de receber o sinal verde para filmar o episódio piloto, que tem como principal ator aí, no caso, o William Shatner, né? O Capitão Kirk aí no papel do pai do Justin Halpern. O roteiro, cara, é obra do próprio dono do perfil do Twitter, né, o Halpern, escreveu em conjunto com Patrick Schumacher. O título da série deve mudar caso o projeto seja aprovado para ir ao ar. Vocês querem ouvir uma parada bizarra? Chuta quantos tweets esse perfil que vai ser a série aí, dessa porra aí, quantos tweets o cara mandou? Ele mandou 103 tweets. só 103 tweets, mais de 1 milhão de seguidores e mais de 27 mil listas, pessoas que, tipo, tem ele em alguma lista. 103 tweets, cara. A gente podia colocar, fazer um nosso perfil também, colocar podcast que nós plagiamos. Boa, Polar. Quem quiser conhecer ou seguir o profile do rapaz do Shit My Dad 6, a gente vai colocar no canal do post o link. Mais uma camisa lista. Miscelânea. E vamos para os destaques de miscelânea. Tarifação de chamada de voz por minuto em celulares deve acabar. Arquidiocese do Rio de Janeiro processa estúdio por destruir o Cristo Redentor. Os Estados Unidos seriam vencidos em uma ciberguerra. Então é uma notícia boa, né? Uma esperança pra gente brasileiro que vive no país que tem a quarta tarifa mais cara do mundo. Eu achei que é a gente que vivia na merda, mas tudo bem. É sinônimo, você não sabe disso. Então, em alguns anos, né? A salvação vai vir na forma da tecnologia de rede de sem fio de quarta geração, né? Ou 4G, que vem na forma do WiMAX e do LTE. Quando vier desse jeito, vai ser possível fazer chamadas de voz via IP, que tornaria desnecessário você pagar aquelas tarifas que tem na rede celular hoje em dia, né? É só você adquirir o pacote de dados, que vai ter um valor fixo, né? Tomara. E isso vai cobrir os serviços de internet e vai cobrir os de voz também. Sabe o que é foda? É redundante isso, porque se você tá num país que tem uma das tarifas mais caras pra internet banda larga ou a internet mobile aí... Não, tarifas mais caras de ligação. Você tem a... Mas aí você fica, ao meu ponto de vista, como eu já tive problema com a... Você fica como operadora, como a atendente da... Me chamou medíocre, só pela internet de 40 pau. Cara, o que você falou? O que você fez pra mulher te chamar de medíocre? Eu tinha um plano controle na época, aí eu liguei lá e falei, olha, qual o problema? Não tô entendendo, meu plano controle só tem 20 minutos que eu posso falar agora? Aí ela, porque o senhor utilizou isso, isso e isso. Eu falei, mas eu nunca utilizei isso. Aí ela começou a discutir comigo, acho que ela tinha dormido de calça jeans. Ah, aí a mina me xingou tudo. Eu falei, qual o seu nome? Eu não falo e não sei o que, me xingava. Aí eu abri uma chamada na Anatel e no Procon. O máximo de resposta que eu tive no final disso tudo foi a dizendo que esse não é o modo de trabalhar da... Não importa o que vem de tecnologia, as operadoras vão ter um jeito de manter o serviço ruim do jeito que você falou, num patamar que nem as novas tecnologias vão conseguir resolver, né? E uma coisa que é triste é que se essa porra vier com a quarta geração do iPhone, todo mundo vai pensar que é 4G por causa da tecnologia 4G, sabe? É, que nem os MP10 da vida. Isso é um absurdo, né, velho? Aqui no Stand Center de São Paulo, que fica na Paulista, tem uma loja que tem uma MP5 com um traço, tá ligado? Como se fosse proibido e escrito embaixo, não vendo MP5. Detalhe, que não abre nem MP4, né? E a Arquidiocese do Rio de Janeiro vai processar a Columbia Pictures por ter destruído Cristo Redentor nos posters do filme 2012. Essa notícia saiu na Folha de São Paulo e que, antes das filmagens, a Columbia já havia sido proibida de utilizar as imagens do Cristo Redentor. Esse processo aí, foi dito, começou em dezembro, depois que foi lançado aqui no Brasil o filme, e prevê uma retratação pública por parte do estúdio. O estúdio confirmou que realmente houve a notificação e que já foi levado pro âmbito legal. O que que a Arquidiocese quer? Não sei se seria lucrar com isso. Eles acabaram filmando porque eles tinham certeza que a tsunami que acabou invadindo aqui, Jesus Cristo ia receber de braços abertos, né, cara? Meu Deus! Só pra informar os ouvintes, o Cristo Redentor, ele é um monumento público, mas a Arquidiocese do Rio de Janeiro tem o direito de veto sobre a utilização da imagem dele. Aí eles ficaram ressabiados aí, com destruição do monumento e resolveram processar. E outra? Tudo isso aconteceu numa obra de ficção. Todos fiquem cientes que o Cristo Redentor ainda existe, está inteiro e fica no mesmo lugar que ele sempre esteve. Eu espero que a próxima tsunami o Cristo ficção. Ai, Deus do céu. E de acordo com Michael McConnell, o ex-chefe de inteligência dos Estados Unidos na época do governo Bush, ele afirmou em uma audiência no Congresso recentemente que caso a América se engajasse em uma guerra cibernética, né, utilizando os meios tecnológicos como arma, ele seria derrotado com certeza. Que vergonha! E aliás, essa declaração é bastante interessante, já que faz um mês que o Google afirmou que ele recebeu ataques dos hackers da China e a série se retirou do país por causa disso, né? Agora, segundo o McConnell, né, o ex-comandante da CIA, ele acha que assim é necessário uma estratégia nacional nos modos que eram utilizados na Guerra Fria, sabe? Dosando a informação, tendo muito cuidado, porque se não tiver esse controle, segundo ele, falou que essa dependência que os Estados Unidos têm da internet ia produzir muito estrago do ponto de vista econômico e da segurança e ia afetar seriamente a infraestrutura do país. Até o Hugh Jackman invadiu, né, cara? Não precisava disso tudo pra chegar a essa conclusão. É só ver que os crackers, os caras que fazem crack pra jogo, russos, são bem melhores que qualquer coisa, né? Ou seja, os Estados Unidos tomam um pau feio. Os caras não têm tudo que os Estados Unidos têm, tem que fazer crack mesmo, né? É, mas o problema não é esse. O problema são os chineses, velho. Porque eles não precisam saber muito informática. Qualquer um que fizer uma requisição de site, ataque de DOS, já era. Eles derrubam qualquer servidor do mundo. Eles derrubam o mundo, tá ligado? Se todos os chineses pularem junto ao mesmo tempo, tipo, a Terra se desloca, manja. Momento Sofá. E chegou um momento esperado, meus amigos, meus irmãos. Esse momento para você que sofre de masturbação crônica, para você que anseia toda segunda-feira pela manhã para descabelar o palhaço. Nessa semana a gente traz aí duas raridades. A primeira é a Anne Hathaway em algumas cenas peladas. E cara, ela, apesar das fotos estarem meio blur assim, uma coisa feia, ela tem um par de seios lindos, muito de respeito, sabe? São dignos de respeito. Ainda bem que tem um par, né? E já que a moda é boquete, né? A gente queria aí parabenizar a Hilary Duff pelo casamento, né? Aí o crédito a gente dá o nãosalvo.com.br, que é uma tirinha que eles fizeram sobre a Hilary Duff te ensina como aceitar um pedido de casamento. O primeiro é cara de espanto, o segundo é choro emocionado, o terceiro, análise de número de quilates, né? Do anel de diamante, e o quarto, contar aos paparazzi que disse sim. Vocês vão ver no post que é bem mais divertido do que eu disse. Definitivamente. Definitivamente. Pra que falar se vocês podem simplesmente fazer um boquete na frente da câmera, né, cara? E a cara do filho da puta é demais, né? Não, eu aposto que foi ele que ligou. Falou, fica de olho que ela vai pagar um boquetinho foda, cara. Certeza. Bem, pessoas, esse foi o 33º Nerd Drops. Lembrando que comunicação por e-mail pode ser feita para nerddrops@gmail.com ou nerddrops@nerddrops.com ou .com.br. E essa semana vai ter a musiquinha? Vai ter você cantando o tema do Cavalo de Fogo. Bom, foi isso. Até a próxima semana. Cruz de pau. Cavalo de Fogo. Pô, e aí o Guizão vai ficar na sua casa mesmo? Ué? Acho que vai, cara. Acho que no final das contas é até melhor, porque tá do lado do aeroporto aí, né? Do aeroporto, né? É. Porque eu tava pensando, de sexta é o rodízio da minha mãe, então eu ia ter que buscar ele hoje de tarde. Como que é assim? Eu ia ter que buscar, não vou não, eu não tenho carro. Eu ia ter que buscar ele de carro ou... É o rodízio da sua mãe, tá? É o de metrô. Aí, mas não tinha problema. Oh, mas sabe? No sábado rola rodízio? Não, nenhum. Rodízio de pizza. Puta, rodízio da sua mãe foi foda. Ô, caralho, agora que eu entendi, velho. Eu pensei que tava todo mundo zoando porque é rodízio do carro dela e não porque é rodízio dela. Ô, corno, manda foto lá pra mim. Que foto? Eu pedi pra você mandar. Ah. O pessoal ficou preocupado que corno que era. Falei, corno, todo mundo ficou em silêncio. Será que fui eu? Será que fui eu?